astral! I need you. Onde está el can? Thank you. Thank you. Kulku. Shut up! Portanto, vamos ler um poema. É isso. A penúltima ceia. Hoje é... E Tadeu levantou-se e disse: passa as azeitonas e vamos direito às nossas visões. O que é que tu vês, Simão? Simão, confiando a barba e olhando para o alto, disse: vejo mulher detida com bebê ao colo, acusada de o tentar roubar. O bebê ao colo? Não sou eu que faço isto, pensa ela, mas o pecado que habita em mim, acrescentou Tiago. Boa, disse Tadeu. Essa é boa. Estou a ver. Passa-me um queijinho, disse André. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Interrompeu Mateus, lendo o juízo de um homem de negócios. E eu observo Ronaldo longe da mãe, disse Bartolomeu. Claro, disse Pedro, chupando uma batata doce. Acho esta lei nele. Faço bem, mas às vezes sai-me ao lado. Sim, há coisas. Suspirou Filipe. Olha, Cuca Roseta a abrir o coração. É verdade, não é a primeira, considerou João, metendo um tremoço à boca. Os cães ladram. Estou farto, vou-me embora, disse Judas. Este gajo há de estragar sempre a festa, disse Tomé, palitando os dentes. Já sabes, ele come lá na Magdalena, disse o mestre, e olha para... passa as lonjinhas. Pessoal, há uma altura em que, se vocês forem à Lagoa de Santo André, irão apanhar perdigão do tamanho da vossa mão. Há uma altura. Há lá imenso perdigão. Irão apanhar perdigão do tamanho da vossa mão. Exatamente. É muito bom o barbigão lá. Africa. Africa. We don't know better. Africa. A gente não sabe melhor. Branca, negra, castanha, azul. Quem não a viu nunca? De visita aos pobres ou aos ricos, e até aos remediados, e aos domingos, mãos postas com o padre. Tedeu laudamos, alternadamente chora e ri. Tedeu. We don't know better. E com o tempo, oratória no palácio, tão siu, siu, siu, e tchum, e tchum, e risto um tchum, ai fai, e fai, e fi, sem fifia, e só mais, um, na sala. Depois o padre consola. Nunca está sola. E de pais a filhos não cansa. Mas estes e os filhos destes, e os seus filhos e novos filhos, isto é, os filhos dos refilhos. Primeiro um ou dois. Primeiro é sempre só um ou dois. Tiram-lhe o hábito. Desabituona. Tiram pela cabeça. Ficam só as ligas. As ligas em baixo, o cabelo em cima. Todo desalinhado. Tudo à espera de ser ligado. No bar anunciado. Aí todos a beijocam. Todos a primam e a querem. Mimam e até adotam. E aí, the dream. When she's with me. Ela anda de camisa levantada, com eles todos, conserva guarda, para eles todos, os seus afélios, os arrumos todos, é hábito, é o hábito natural do hábito, dona de tudo, senhora, 5 horas por noite, e logo, logo dona. Muitos anos redondos, à vontade em tudo. Com o tempo em ruga e ruga, boca fechada, dona enxergada. Como uma tatuagem retocada, chupada, impossível limpar, raspar, tirar. Só pegada com a pele. Já não inspira mais nada, faz dedicatórias na pele. Do zapre, frequentes ciciadores. Fãs, e dá beijinho da ordem, dá. Aprendeu aquele jeitinho. Quem canta, colecionadores. E vale muito dinheiro. Para os que não sabem onde empregá-lo pior ou melhor, ou não querem passar por alheios, aliados. Enche-os de álbuns de foscos, fosques, foques. Albunacos, triques, traques, é-lhe fiel. Porque para mais, já não dá. Quando muito parte, olhos partidos por todos. Mas isto, nos grupos, é sempre assim. Adeus ao brincos vários. Até um, a um serem postos a andar letra a letra, de terra em terra para a terra. Mas não vão já àquele som que todos esperavam. Ainda ontem era o seu dia, o da bateria anti a é... Ria, ria. Pum! Pum! E quebrou. Vem a outra. Some of the office stand up and defend the children till the end. War fi cease. Papa cry for justice and mama ball for peace. Baby crying and you don't have nothing at all fi eat. Nuclear power them have it done cheap. Still every day the energy prices increase. Tell the Spanish and the Frenchmen and the Portuguese. Go on the American men and the Chinese. Go on the Russian and the West Indies. When Africa unite, the world with no peace. More peace, more peace, more peace. Man, I got jail because them grocery system say it illegal for them sow seeds. Then come and make big environmental speech. Volume on the instrumental, please. Make me tell the hypocrite them for settle and ease. More peace, more peace, more peace.

está, mas já não está, mas já não está, mas já não está. Cheios de amor no coração, neste alto astral. É sempre a subir. É sempre a subir, sempre a subir, sempre a subir. Porque quando chegamos ao auge, chegamos às estrelas. E depois esquecemos-nos que existe o amanhã. É este momento que é de mudar. Novas formas de tocar.

usual suspects, some predictable, unreliable, dangerously, invaluably, inconsequential. We are not. We are everything that they've got against us, not told. We are tart. We are bold. We are soft. We are Pisces and hellfire. Nós somos fogo. E também somos água. E terra. Fighting a forever war. We are everlasting souls. Fighting a forever war. So we say to God. What you desire. Make of me what you desire. Make of me what you desire. Make of me what you desire. Thank you. uma ode. I'm a fool. Meu. Sou Thank you. dos pinheirais, sombras e bafos leves de ritmos musicais, ondulam como em voltas de estradas não sei onde. Agora é que vai ser alguma coisa que não seja ser, ser ou não ser. Estou baralhada hoje. Faz fazes um loop na tua mente. Hoje he sentido que el silencio se me muere. Cada vez que entras despacio en la habitación, desnúdate y cuéntame por qué estás conmigo. Desnúdate y cuéntame por qué cuando juego a no quererte siento que florece algo en mi corazón. Desnúdate y cuéntame por qué sigo pecando contigo. Conmigo, cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor. Porque sigo pecando contigo y tú conmigo, cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor. Aquí sigo provocándote reacciones que no entenderé, susurrándote canciones que no cantaré. Y sigo aquí, andando y tropezando contigo. Sigo mojando tu almohada con mi sudor. Sigo haciéndote creer en el amor y vivo así. Yo vivo soñando con quase a cair também. Esta sessão foi a oitava elevação. Obrigado, Mafalda. Obrigado a todas as pessoas presentes. Obrigado às pessoas que não estão presentes também. Bem-ajam, bem-ajam. Um grande bem-ajam. Bem-ajam a todos. Deseando-te, inventándome canciones, deseándote, inventándome canciones, deseándote.

armas, os barões assinalados, caminho ocidental, praia lusitana. Por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da tempo urbana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Entre gente remota edificar novo reino que tanto sublimou. As armas, os barões assinalados, que do ocidental para a Lusitana. Mares nunca antes navegados, passaram ainda além até problema. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Gente remota edificar novo reino que tanto sublimaram. O problema é que agora já conheço todas as regras do novo jogo. Verdade verdadeira, já não é fácil ser-se músico. São as mesmíssimas palavras, só os acentos é que mudarão. O ego do ex do Xulu e o ex do Xulu agora é grande. Ai, as palavras estão em crise. E não é só pelo que elas querem dizer. E não é só pelo que elas querem dizer. Ai, as palavras. Final medula. Obrigado. Foi a 8ª sessão do Alto Astral. Música expansiva. Música expansiva. Aquela a gente não comprou. E não estamos autorizados a passar músicas que não compramos. A outra faz parte do mesmo álbum. A gente não comprou o álbum. Não sei se... Obrigado, obrigado, obrigado. Também o silêncio e o descanso é bom, amigos. Se quiserem, se pedirem muito, eu leio-vos um poema. Mas não podem fazer barulho e estar aí. Posso fazer um beat para o poema? Se é para fazer beca-beca, vão lá para fora. Eu vou cantar uma canção enquanto ele diz o poema. Ah, ok, está bem. Dá-lhe, mas eu não tenho letra. Tu tens letra ou não? Vá, vamos tentar. Já funcionou melhor. Estou aqui no mundo, acho eu, está nos registros, e acho que isso não tem dúvida. Tanto para filósofos, idealistas, como realistas, Embora ambos levantem dúvidas acerca do que afirmam os registros. Pois para uns, as palavras afirmam coisas e nem sempre as coisas que afirmam confirmam as palavras que as afirmam. E para os outros, ao contrário. E isso já se sabe. Mas a palavra estou afirma tudo isso ao mesmo tempo e não é de há pouco. Afirma que estou há horas e horas, dias e dias e até meses, centenas e centenas de meses, milhares. Acho que não, mas não tenho a certeza. A matemática é que ainda assim ajuda a esclarecer. Dois caracóis e dois ramos de salsa. São quatro, mais dois alhos são seis, mas isso é na panela, a magia está nela. Porque passada meia hora, aliás, 20 e tal minutos, gosto de ser exato, já são dois outra vez, só dois, e depois nem é nenhum. Porque a casca não conta. Volta a ser qualquer coisa passadas horas, mas não sei se conta, nem quantos são. Mas fora a culinária, hoje a matemática é precisa para tudo. Não se faz nada sem ela, nem sequer sexo. Quantas são e quais as variantes? Só com o algoritmo, o simples ritmo, claro que já não conta. As exceções, além da culinária, são só duas. Apostas na banca e no banco. Banco do futebol, claro. Estas é melhor na lua cheia. Na banca é melhor na nova. Já não pode haver mais perdas, lua nova, lua cheia. 50% de cada. Mas com os quartos, varia. E depois, repetidos carimbos, 12% por dia parece que é certo, mas pode ser mais, pode ser menos. Pode-se ganhar um, pode-se perder outro. E perto disso, por dia, mais tanto por noite. Depende dos mercados. Note-se bem. Nota-se bem. E anota-se bem. É a lua. E a banca. Sobe. Desce. Cresce. Mingua daqui para ali e depois para trás e de novo para a frente. É o tempo que passa, dito melhor, passeia. A matemática conta, passa tempo, passo eu no tempo, mas estou, fico. E pássaro, lindo jogo, o tema tico-tico, diz ela, conhece Kierkegaard? Eu pergunto, em que clube joga? Volta estrada. Não, as palminhas e pronto, está. É isso. Alimentem-se, descansem. Alimentem-se, descansem. Ah, isto não podia deixar de ser. Isto é o Alberto Pimenta. Ok. O Zombo. É o Alberto Pimenta. No Zombo. É o nome do compêndio. Ainda está é bonito. A capa tem uma orelha, não tem? A capa atrás tem uma orelha. É a esquerda ou a direita? De quem vê ou de quem está? É, da pessoa, da pessoa. Tu estás a ver qual? É a direita da pessoa. É a direita da pessoa, portanto é ok. Portanto é a esquerda. Portanto é a esquerda. Esquerda de palco. É a esquerda de palco. Esquerda de cena. Ok. O Zombo. Zombo. É um bom livro, eu gostei. Todos os poemas tu leste aí. Sim. Comprem livros do Alberto. Bravo, bravo, bravo. Que entregamos os prémios, mas a gente não tem as fitas, sim, não tem nada. Mas há croquetes lá em cima, pessoal, aproveitem os croquetes. Há croquetes, há pipocas. Há pipocas. Há flutes de champanhe preparadas. E o cinema? O cinema está a funcionar. O cinema está a funcionar. Amigos, agora é que está a bombar o cinema. Olha, eu cada vez que lá fui, estava a dar aquele filme do Bruce Lee. Qual é que é? Não, como assim? Juro, estava sempre a dar um filme do Bruce Lee. Quantas vezes foste lá? Fui três e via sempre a mesma cena, que foi a cena mais fora. Chegava lá, via sempre a mesma cena, ele olhar para a câmara. Em momentos diferentes, sempre. Mas gostei. Obrigado, pessoal. Em breve, cuidado, porque as luzes vão se acender, inevitavelmente. Não, porque vejam... Vamos cantar uma cantiga. Queres cantar uma cantiga? Vamos Marco cantar Paulo. Uma cantiga. Pode ser. Qual? Quando... Quando? Você vem com essa cara de menina levada para a brincadeira. Eu não sei a letra. Continua. Um arrepio na pele. Sinto água na boca. Na boca. Para ficar com você. Oi, oi, oi, oi. Você não tem um pingo de vergonha. E todo homem sonha ter alguém assim. Realizando minha tendência. Taras e manias. Você vem para mim. Não, não, não. E mexe, remexe. E se encosta, se enrosca. Se mostra, se mostra para mim. Me agarra, me arranha, me morde. Não muda que eu quero você só para mim. Como deve ser. Então canta do tamanho. Quando? Você vem com essa cara. Menina levada para a brincadeira. Sabe? Um arrepio na pele. Com água na boca. Para ficar com você. Você não tem um pingo de. Não, não, não, todo não, não, homem não. Sonha. Ter alguém assim. É assim muito sobre o. É, eu não sei o que é de pensar sobre esta letra. Música é sobre a implantação. Esta música é sobre a implantação do passo social. Ok. Pronto, ok. Então já estou mais descansada. Calma, calma. Isto no, a origem desta canção é Adriano Correia de Oliveira. Ok. É verdade. Taras e Manias. É um fado de Coimbra. Antiquíssimo. Um fado de Coimbra. É. Sim, um fado de Coimbra. Não, mas ali para os lados do saco. Não, não, não, não, não, não. Dizem um fado de Coimbra. Fado de Coimbra. Um fado de Coimbra. Não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não, não. Não tem. Qual é essa? Eu só conheço um fado que é o Senhor Vinho.